espírito inabalável. Cria em mim. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Coração impuro. E renova. E renova. Um espírito inabalável. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Segundo.